cabecinha vai. Vai descendo do tapão, cabecinha vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo do tapão. Vai descendo do tapão, cabecinha vai. Vai descendo do tapão, cabecinha vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo do tapão. Pegou pesado em boca. É, toquei no fundo da ferida. Quantos cabeça no crime sonha em cola com a firma? Quantos pivete no crime sonha em ser homicida? Quantos cabeça por aí com a morte ainda vai trombar? Quantos robôzinho deu de mole pra nunca mais voltar? Tá ligado que nessa função vários cabeça foi, matou. Tá ligado que nessa função vários pivete foi, foi tu. Tá ligado que nessa função vários cabecinho foi, moscou. Tá ligado que nessa função os robôzinho foi cobrado. É desse modelo mesmo, bandido mata bandido. E quando menos espera, os cabeça tá envolvido. Mundo de vidra onde só se observa as falhas. E os mente fraca facilmente nos caos se abala. Vai pensando que tá com a cabecinha vai. Vai pensando que tá com a cabecinha vai. Vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando que tá com a cabecinha vai. Cabecinha vai, vai descendo do tapão, cabecinha vai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo do tapão. Nós tamo aqui, nós tamo ali, nós tamo lá em qualquer lugar. Dom Secreto ligou junto com Boca. Não se iluda sozinho, moscando na quebrada. Quem deixa falha é cobrado com correção monetária. Mas eu cresci respeitando, vi o tempo passar. Andei de bike a pé, vi os mais velhos falar. Malandragem pivete, nessa vida é viver. Fazer um corre no certo, respeite a quem merecer. E aí Thiago Taguá, cê tá ligado qual é? Os verdadeiros sobrevive, meu irmão, pela fé. Presenciei a morte querendo me buscar, mas meu São Jorge guerreiro não permitiu me levar. Pensa que tá bom, fala dos outros nas costas. Pensa que tá bom, e do seu lado só cobra. Vejo vários aí no castelinho de areia se iludindo, pensando que tudo é brincadeira. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando que tá bom. Pode crer, moleque, é o seguinte: 19 aqui não é 20, não é filme de super cine. Canto pros moleque do crime pra sair, pra sair. Se entrar, se entrar, se dá mal, se dá mal, vai pro sal, vai pro sal. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Você usa sua droga e quer descontar a raiva em seus pais. Ó, pai, perdoe o rapaz, ele não sabe o que faz. Mas se vacilar com os malandro, ele cai, cai, cai. Moleque, veja aqui, vi vários mano, tipo, se levantar e subir, achando que ficou rico. Tirando vários irmãos, tirando vários amigos, tirando vários aliados. Tá fudido. Cê pensa que tá bom, Joe, quer cantar de galo. Acha que é bonito, dá perdido nos malandros. Achou que era bandido, ó, na quebrada mó B.O. A cobrança vem de bike, maquinada e só. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Vai pensando que tá bom, cabecinha vai. Vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando que tá bom.